como tu vai buscar resposta? Sem os porquês verdadeiro, como tu vai viver pra Cristo sem morrer pra ti primeiro? Parceiro, vivo da graça que basta. Não quero 1000 ao meu redor, eu quero 300 de Esparta. Disfarce, o amor aqui tá rarefeito. Atmosfera densa na construção de um mundo perfeito. Mas feito por mãos humanas não habita mais. O véu foi rasgado, infelizmente ainda olham pra trás. O amor de Cristo dispensado, a igreja se cria. Capítulo ocultado, 3:10, Malaquias. Vazias, almas levantam as mãos nas igrejas. Sermão de vitória, glória que desce, assim seja. Mas veja, aquele que vive da fé, perseguido a quem não deu ouvidos, aquele que é. Por isso eu faço do meu palco um púlpito, pra compensar os que fazem do púlpito um palco corrupto. Impressão que dá, que a caneta parece viva. Escravo do meu dom, a serviço dele, por almas perdidas que falidas caminham sem rumo certo, destino sem prumo. Vale da sombra da morte é mais que perto. Incerto, não fecham, traiçoeiro. Olhos espirituais não fecham, nem sob travesseiros. Cristão por inteiro que faz é assim. Saber que a vida é sacrifício santo e a morte não é o fim, é o começo. Canto no tanto depois de tantos pois é. De provas e provações, morte é o maior medidor da fé. Falso profeta veste preto por dentro e te afeta. Interesse, falsa meta, em frente a um cristão desconversa. Imersa nos versos do escritor poeta. Saber que é legado deixado ao próximo profeta. Aprender com o muçulmano as atitudes certas. Se prostrar pra Deus assim como eles são prostrados a Meca. Outra vez me perco com meus pensamentos, num momento me desligo. Sentimentos a chorar, quero gritar, mas não consigo. Será que é só comigo? Não, é o inimigo investindo pra inflamar, me fazer voltar pra esse mundo perdido. Tudo é mais difícil, faz sentido, estreita a caminhada. Eu sei o que ele quer, checar minha fé que eu reguei com lágrimas. Rasgo meu coração, rosto no chão, recorro ao pai, que ele vai trazer o escape nessas horas. Sempre traz, jamais me deixa só. Na boa ou na pior, seu amor se faz maior e me mostra o que é melhor. Pra cada qual uma direção, uma função, uma corrida, uma carreira pra acabar. Guarda sua fé, se quiser entrar na vida, morra pra si mesmo pelo prêmio dessa vocação. Soberana pra quem não se engana com a ilusão. Olha pro céu novamente, seja franco, expõe sua verdade. Postura espiritual, voltar à essência, ter liberdade para adorar aquele que é. Seja você quem for, não é por obra, sim pela fé, irmão. Começa a rever seus valores. Quantos irmãos com a mão na arada olharam para trás, se emocionaram, desanimaram, abandonaram a vontade do pai. Hoje são escravos do vício, andam tristes sem direção. Nos corre atrás do prejuízo, meia maldade, cobiça, ilusão. Deus nunca mudou, nem mudará, querendo ou não. Há de julgar, a justiça divina cobrirá a terra como a água cobre o mar. Senhor.